sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas eu já venci. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sei que nasceu. Mais que vencedor eu sou. Onde estão os mais que vencedores?